enquetes especiais. Clube, Clube Mix. Esquenta da sua noite começa aqui, Clube Mix, todo sábado às 11 da noite na Mix. Só quem há 50 anos realiza o sonho de milhares de pessoas pode garantir. Com planejamento é fácil conquistar um carro, uma moto, a casa própria ou renda para sua aposentadoria. Ligue agora para o consórcio Servopa e faça o melhor plano da sua vida. Com o Sem Crise, você vai conquistar muito e com toda a segurança. A vida passa e com o consórcio Servopa você realiza. Agora em Uberlândia, fone 3221-6900. Consórcio Servopa. Baixe agora o aplicativo da Mix no seu celular. Top Mix. As músicas que não podem faltar em sua playlist, você ouve no Top Mix. Pop Mix. Participe do programa através da hashtag Top Mix e fale qual a música que não pode faltar em sua playlist. Top Mix. Todos os dias, aqui na Mix. De 13 a 16 de setembro, rola o 5º Festival Timbre. São mais de 20 shows em 4 dias. E já tem 2 bandas confirmadas. Baiana System, o show mais aclamado pela crítica. Super Combo, banda com mais de 200 milhões de plays na internet. Acompanhe as novidades e as próximas atrações em arroba Festival Timbre. Festival Timbre, de 13 a 16 de setembro. Mixe você, juntos nos melhores festivais. Juntos no melhor mix. Break. 2 horas de música. Sem intervalo. No break. Mix, são 2:05, no break tá no ar. Vamos lá que são 2 horas de música direto na mix, não tem intervalo. E até o final do mês de julho, vou te lembrar que tem te esperando aqui um violão autografado pelo Skank. Se você é fã dos mineiros, manda mensagem agora no WhatsApp da Mix. 11981801000.